A atualidade da grande tribulação. Fonte: texto do livro As Profecias Sem Mistério, escritor Paiva Neto. Nem mesmo os cientistas, que, por décadas, andaram tímidos em suas manifestações alertadoras, não mais conseguirão calar-se e já começam a prevenir o mundo quanto aos perigos do aquecimento da atmosfera terrestre, o famoso, entre aspas, efeito estufa. Vide capítulo Tsunami, Deus e Solidariedade. Vejamos ainda um pouco do que noticiou Cláudio Ângelo, editor de ciência da Folha de São Paulo, em 18 de março de 2005. Aquecimento é irreversível, diz modelo climático. Mais uma dos climatologistas para estragar o seu dia. Dois estudos publicados hoje mostram que a Terra já está para lá de comprometida com o aquecimento global. Não importa o quanto a humanidade faça para reduzir as concentrações de gases de efeito estufa agora, o planeta deve continuar esquentando e os mares devem continuar subindo pelos próximos séculos. Os estudos vêm de modelos climáticos de computador e, portanto, suas previsões estão sujeitas a incertezas. Mas elas são assustadoras mesmo assim. Uma das pesquisas indica que, se as concentrações atmosféricas de gases como o dióxido de carbono, CO2, tivessem sido estabilizadas em 2000, na verdade elas subiram, o planeta já esquentaria mais 0,5 graus Celsius e o nível do mar subiria 320% no final do século XXI. Para nações e ilhas do Pacífico, que estão muito próximas do nível do mar e já sofrem com o aquecimento global, a perspectiva é catastrófica. Também o é para a Holanda, país que tem parte de suas terras abaixo do nível do mar e que tem sido um dos principais interessados no Protocolo de Quioto, acordo para reduzir as emissões de gases estufa que entrou em vigor no mês passado. A solução, segundo Tom Wigley, é cortar emissões de gases estufa de maneira drástica, algo que está além dos horizontes do Acordo de Quioto, que prevê uma redução de apenas 5,2% nas emissões de gás carbônico dos países industrializados em relação aos níveis de 1990. Abrir aspas, um cenário de mitigação drástico seria estabilizar as concentrações de CO2 em 450 partes por milhão, mas esse é um alvo improvável, fechar aspas, afirmou, para o climatologista Peter Stone, do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, os resultados devem ser tomados com um enorme grão de sal. Abrir aspas, o estudo de Wigley é mais razoável, mas a taxa de absorção de calor pelo oceano que ele postula é grande demais, e ele não levou em conta as incertezas nos cenários futuros de emissão, fechar aspas. Os cristãos, pelo menos eles, deveriam tomar conhecimento maior de a grande tribulação anunciada por Jesus no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 19, quando peremptoriamente adverte que esta será tão grave como nunca houve nem jamais se repetirá no mundo. Lentas ou desarvoradas. Um país permanecerá pobre enquanto houver consciências lentas, até na percepção de que está em juízo a sua sobrevivência. Na sua elite, mentes desarvoradas entre a sua população. Ora, para o bem de uma sociedade que se globaliza, todas as pessoas têm de ser instruídas, suas mentes esclarecidas, não manipuladas, e suas almas espiritualizadas. Vladimir Lenin, 1870-1924, afirmava que toda cozinheira deveria aprender a governar o Estado. Isto é, qualquer um necessita ter consciência do seu direito à cidadania, sem a qual o que continuará prevalecendo será o escravismo, em que o feitor e o capitão do mato são a ignorância sustentada até mesmo por meio da mídia, que sofre as limitações de sobreviver segundo as exigências de sondagens de opinião, que medem o, entre aspas, gosto do bom povo, mantido na ausência de conhecimento habitual. Diminui os males do povo e diminuireis a sua ferocidade, curareis as suas doenças com alimentação. Sebastião Chamforte, 1740-1794. Maxime pensée. Máximas e pensamentos, 8-524. No entanto, é necessário também alimentar as multidões com educação, cultura e espiritualidade ecumênica, como preconiza a LBV Mundial. As massas esclarecidas não aceitam algemas, e as espiritualizadas libertam-se delas para sempre, consoante disse Jesus. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Por sua vez, ponderou Woodrow Wilson, 1856-1924. Presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e propositor da Liga das Nações, no que foi asperamente combatido pelo pensamento isolacionista norte-americano daquela época. Disse Wilson: não há nada mais eficiente que a espontânea colaboração de um povo livre. Porém, não se pode esquecer de que o povo carece ser permanentemente amparado sob o aspecto humano-social para que não caia em desespero, o que poderia resultar no jamais visto caos. São Vicente de Paulo, 1581-1660, advertia que antes de ensinar as pessoas a salvarem sua alma, é preciso permitir-lhes viver em condições tais que possam saber que têm uma. Eu mesmo já tive oportunidade de dizer, muitas vezes, em outras palestras, no rádio e na televisão, que barrigas vazias nem sempre estão dispostas a ouvir ou a esperar por toda a eternidade. Respeito entre as nações. Não nos devemos esquecer do que sucedeu com a outrora poderosa Roma. Todo invasor acaba por ser invadido. E tal fato não precisa ocorrer como nos tempos do moribundo Império dos Latinos, com as hostes de godos, visigodos, ostrogodos, partos, vândalos, érulos, hunos, isto é, a moda da espada desabando sobre o antigo império. Hoje, as invasões dão-se com as mãos vazias de multidões à procura de trabalho, que as replete do que lhes falte e forre seus estômagos e de suas famílias. Roma, em certos aspectos, passou por situações semelhantes. Suas fronteiras não desabaram somente à força das armas, como também pela presença de escravos, letrados ou não, que foram mudando seus costumes, portanto seus destinos. Os gregos, arrancados da Hélade pelas tropas romanas e para a capital do Coliseu conduzidos, formam excelente exemplo. O cristianismo, vicejando a partir das massas pobres e dos cativos, com a adesão temerosa de alguns patrícios, tornou-se um dos maiores fatores dessa incrível transformação. Não há fronteira, livre ou policiada, inexpugnável. Além disso, o isolamento é esterilizador. Nenhuma nação pode fechar as suas fronteiras e esperar viver em segurança. Não podemos ter prosperidade num país e miséria no país vizinho, paz no hemisfério e guerra no outro. Jamais encontraremos segurança ou progresso dentro de fortalezas nacionais fortemente defendidas. Só os alcançaremos por meio da maior cooperação possível. Anthony Eden, 1897-1977, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Saúde para o corpo social. A pobreza é uma doença do corpo social, de uma comunidade afastada de Deus, ou seja, da mais elevada ética. O cristianismo do Cristo, por exemplo, oferece medicamento perfeito, jamais verdadeiramente experimentado pelos seres humanos, para a cura dessa triste enfermidade global, a iluminação, pela fraternidade ecumênica, de todas as criaturas. Sem a reforma do ser humano, qualquer outra será claudicante. Reflexão: a pobreza é uma doença do corpo social, de uma comunidade afastada de Deus, ou seja, da mais elevada ética. O cristianismo do Cristo, por exemplo, oferece medicamento perfeito, jamais verdadeiramente experimentado pelos seres humanos. Nota de pé de página. De 1 a 4. 1. Tom Wigley, climatologista do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos. 2. Lenin, Vladimir Ilitch Ulyanov foi um dos ideólogos da Revolução Bolchevique, ou Revolução Russa, movimento que eliminou o czarismo em fevereiro de 1917 e que levou, após a tomada do poder pelos bolcheviques, em outubro do mesmo ano, a instalação da República Socialista Soviética Federativa da Rússia. 3. São Vicente de Paulo. Padre, doutor em teologia e direito canônico e fundador da Congregação das Missões e da Confraria da Caridade. Em 16 de junho de 1737, foi canonizado pelo Papa Clemente XII e, em 12 de maio de 1885, declarado patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica, pelo Papa Leão XIII. 4. Capital do Coliseu. Roma. Esta reprodução em áudio visa apenas divulgação, sem fins lucrativos. Fonte: texto do livro, As Profecias Sem Mistério, escritor, Paiva Neto.